fazer com o seu coração. Eu posso te enlouquecer e te matar de prazer. Cuidado comigo. A minha boca tem mel. Se eu te mostrar o meu céu, vai dar paixão. Você vai chorar, vai ficar perdido. Mas se você quer mesmo saber, descubra hoje comigo. Se quer pagar pra ver o que vai viver, fique hoje comigo. Vai chorar, vai ficar perdido.